Uberlândia, Pará, Tocantins, ou Aparecida. O crime é que liga setor, estado, região ou lugar. Ruim de morar, fácil de gostar, independente químico, oprimido pelo sistema. Se vê de frente a frente com o que pode resolver o seu problema. Todo esquema trema, vai rolar problema. Na cintura uma quadrada, em minha voz uma levada arrastada. Pra quem não deve, não pega nada, conto de fada pra quem vive na estrada. Não devo nada à justiça, não devo nada pra polícia. Tô na pista, abaixa a crista, não desista, administra. Creia e acredita naquele que tudo acima da vida é. Deposite sua fé, malandro como é, puxa o ferro e sai de ré. 157, 12 é problema, tô no esquema trema. Vai rolar, vai rolar. Prejuízo pra você, é lucro pra mim. Quero o meu bem e quero o seu fim. Tem um ditado aí, e o ditado é certo. Quem apanha nunca esquece, e quem tá vivo sempre aparece. Quem conhece a morada aqui dos pretos, Gran Periferia, sobrenome gueto. Quem conhece a morada aqui dos pretos, Gran Periferia, sobrenome gueto. Tipo, eu moro no gueto, sinônimo favela. Clã Periferia, os manos, amiliano. Que não amarela na hora, tem que ter raça. E louco como eu, longe da trambicade. Espalhados por aí, muitos manos de coragem. O que foi sujeito pra ler seu elemento? Que quebra concordância harmônica, tempo, tempo que não para. Sinta euforia nos detalhes da humildade preto. A alegria, conheço muita gente nessa estrada que caminho. Carinho que recebo, desabrocha o sorriso. Cuide do espírito, nego, enquanto é tempo. Lamentos que não vai adiantar em tempo real. Cárcere privado, medo da cidade, relação social. Trauma emocional, compreensão abstrata na letra que escrevo. Informação, notícias que recebo, notícias que recebo, nego. Amiliano preto, amiliano nego. Amiliano, sempre amiliano. Quem conhece a morada aqui dos pretos, Gran Periferia, sobrenome gueto. Quem conhece a morada aqui dos pretos, Gran Periferia, sobrenome gueto. Paz a todos os povos que admiro o seu passado, glorifico o seu presente, respeito o seu futuro. O conflito começa com a inveja, ambição, corrupção. É algo que não pode se tocar, não se vê. É muito mais profundo que você não crê. É louco, né? Se é pra ser bem louco, não chapar o coco. O rap é consciente, true, bem mais louco. Ei, ei, ei, o que gera falsidade? Dos pilantra e os covarde. É preto, é branco, aí de qual que é? Na dor, pelo amor, siga, vai na fé. Se relacione competente, os truta compreende. Periferia é, e assim segue em frente. Periferia é, e assim segue em frente. Segue em frente. Quem conhece a morada aqui dos pretos, Gran Periferia, sobrenome gueto. Quem conhece a morada aqui dos pretos, Gran Periferia, sobrenome gueto. Cidade livre, tipo assisto filme. Fala quando eu canto disso, o que que é isso ali? Ali é marginal, ali é traficante. Se esconde atrás do rap, mas no bolso tem flagrante. Dinheiro diamante, gasta com a sua amante. E essa puta de boutique, pensa que é chique. Só no whisky, bebe, passa mal, pegou mal. Não muda de canal agora, vai chegar a sua hora. Contagem regressiva, isso não demora. Você é o tipo cara que não sabe o que quer. Se ama, segue em frente, tipo só de ré. Desce, vai pra barca, envergonhado de saça. Não sobe mais na praça, põe a sua máscara. Nome, sobrenome sujo, aí embaça. Gambela na praça, aí embaça. Basta, não vou deixar você me envergonhar. Sou um rap consciente, ah. Melhor aqui não há, vaza. Vai pilantrar, em outro lugar, aqui não dá. Eu não sou Robin Hood, mas eu sou de atitude. Não tô sozinho não, tô colado com os irmãos. Sou panto da missão. O rap aqui é bom, muito bom. Cola aí pra ver coragem e atitude. Mano de proceder, maldade, inveja não vai prevalecer. Conscientizar é meu dilema. Eu vou entrar em cena, falar da malandragem que é o problema. CL sua parecida, sempre no esquema. Quem conhece a morada aqui dos pretos, Gran Periferia, sobrenome gueto. Quem conhece a morada aqui dos pretos, Gran Periferia, sobrenome gueto.